Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu peço que vocês me informem, eu não me lembro exatamente, onde foi que nós paramos a leitura da meditação segunda. Se vocês puderem me avisar pelo chat, eu agradeço. Parágrafo 7º. É o parágrafo 7º, inclusive, ou já matamos o parágrafo 7º? Parágrafo 7º, inclusive. Então, podemos ir para o 8º. Então, vamos retomar a leitura aqui no parágrafo 8 da segunda meditação. Então, diz ele: mas também pode ocorrer que essas mesmas coisas, que suponho não existirem, já que me são desconhecidas, não sejam efetivamente diferentes de mim, que eu conheço. Nada sei a respeito. Não o discuto atualmente. Não posso dar meu juízo senão a coisas que me são conhecidas. Reconheci que eu era e procuro o que sou, eu que reconheci ser. Ora, é muito certo que essa noção e conhecimento de mim mesmo, assim precisamente tomada, não dependem nada das coisas cuja existência me é ainda desconhecida. Bom, aqui nós temos um problema temível. Porque se eu nada sei de mim que dependa das coisas que eu não conheça, e se tudo o que eu sei de mim é o meu pensamento, e se o pensamento, por sua vez, inclui, segundo ele, o sentimento, o qual não se dá sem o corpo, então o corpo não pode ser desconhecido de maneira alguma. Não é isto? Pior. Né? Ele dirá mais adiante. Vamos ver mais adiante. Né? Aproximar o microfone. Será que perderam tudo? Bom, eu vou repetir aqui. O que ele diz é o seguinte: é muito certo que essa noção e conhecimento de mim mesmo, assim precisamente tomada, não dependem nada das coisas cuja existência me é ainda desconhecida. Tá certo? Então, ora, o que é que ele conhece de si mesmo? Ele conhece apenas o pensamento. Só que, no meio do pensamento, ele inclui o sentimento e, ao mesmo tempo, diz que não se pode sentir sem o corpo. Então, isso quer dizer que o corpo não é totalmente desconhecido. Quer dizer, o corpo faz parte daquele conhecimento imediato que ele tem de si mesmo. Então, você vê que ele estabelece uma divisão muito rígida entre a consciência que o eu tem de si mesmo, no instante do penso logo existo, e todos os demais conhecimentos humanos. Mas acontece que alguns desses conhecimentos se reintroduzem subrepticiamente no pensamento, na consciência que o eu tem de si mesmo, através de dois elementos que são, segundo ele, partes e aspectos e funções do pensamento, como são o sentir e o imaginar. Então você vê que isto aqui é uma falha de auto-observação. Ele não está muito seguro do que ele está realmente observando nele mesmo. Na hora que ele fala da consciência de si mesmo, eu digo muito bem: uma coisa é a consciência, por assim dizer, atomística, do cogito ergo sum, quer dizer, eu penso, logo existo. E esta ideia é verdadeira no instante em que eu a penso, só naquele instante. Né? Outra coisa é a consciência que ele tem do seu eu, tá certo? ou da sua consciência como constituída de todas as funções do pensamento, incluindo o sentir e o imaginar. Ele desliza de um desses sentidos ao outro. Ora, a noção do cogito não é obtida por auto-observação. Tá certo? A noção do cogito é um conceito puramente abstrato e universal. É o mesmo que dizer que qualquer pessoa, no instante em que ela pensa que existe, ela existe porque ela está pensando. Argumento que, por sua vez, ele tinha retirado, né, da fala do escravo Sósia na peça do Plauto, o Anfitrião. Tá certo? E daí ele desliza para, vamos dizer, a outra imagem do eu, que é do eu efetivamente pensante, isso é, do eu que pensa outras coisas além do penso logo existo. Tá certo? E da simples consciência do penso logo existo, do simples cogito, não seria possível deduzir a existência, vamos dizer, de um eu mais completo, de um eu substancial, por assim dizer, sem que nesse eu fossem reintroduzidas as funções todas do pensamento, incluindo o imaginar e o sentir. Então aí nós temos um problema, e nós podemos perguntar, mas do que ele está falando exatamente? Ele está falando dele mesmo, enquanto ser humano concreto, existente, que pensa, portanto, como diz ele, imagina, quer, decide, quer, desquer, decide, não decide, duvida, responde, sente, imagina, tá certo? Ou daquele mero eu atomístico que só tem um pensamento, que é o penso logo existo. Esses dois eus não são o mesmo. O eu do cogito é apenas uma função do eu real, tá certo? É um momento do eu real. E se somente este eu atomístico existisse, o próprio cogito seria impossível. Porque penso logo existo, tá certo? É um raciocínio que se dá no tempo. Quer dizer, primeiro percebo que penso, depois eu percebo que existo por causa disto e conecto as duas coisas com uma conjunção. Não é isso? Então, se isso transcorre no tempo, então a percepção da existência do eu por si mesmo não pode ser atomística e instantânea. Só o eu concreto, o eu real, pode existir no tempo. Aquele eu que somente tem consciência de si mesmo no instante que ele pensa que ele existe, tá certo? Quer dizer, um instante atomístico, um instante sem duração, tá certo? Não é o eu concreto humano, é apenas uma ideia. Ou, assim, é um argumento que o eu concreto inventa, tá certo? Para demonstrar que ele mesmo existe. Tá certo? Mas ele não poderia fazer isto sem que ele fosse dotado de todas as funções do pensamento, como a memória, o sentimento, a imaginação, a vontade, etc., etc. Então, este é mais um motivo que eu tenho para acreditar que essa aparente narração que ele está fazendo de experiências interiores não é uma narração de experiências interiores, mas é uma sequência de argumentos. É um procedimento retórico para tornar verossímil a tese que ele quer transmitir. Então, portanto, é autêntico como argumentação retórica, mas é falso como narrativa. Então, vamos continuar. Estes mesmos, nem por conseguinte, com mais razão, não depende, o meu conhecimento que eu tenho de mim mesmo não depende de nada das coisas cuja existência não me é ainda conhecida. Nem por conseguinte, com mais razão, de nenhuma daquelas que são fingidas e inventadas pela imaginação. E esses mesmos termos, fingir e imaginar, advertem-me do meu erro, pois eu fingiria efetivamente se imaginasse ser alguma coisa, posto que imaginar nada mais é do que contemplar a figura ou a imagem de uma coisa corporal. Ora, isso quer dizer que não é pela imaginação que ele tem o conhecimento de si mesmo. Mas isso não quer dizer que ele possa conhecer algo de si mesmo sem a imaginação. Porque se ele diz que o imaginar é apenas conceber na mente uma figura corporal, e se ao mesmo tempo ele diz que o sentir não se dá sem o corpo e o sentir faz parte do pensar, então é evidente que o ato de ele imaginar a si mesmo pela sua figura corporal é inerente ao próprio pensamento. Então não tem escapatória. Ora, se já sei certamente que eu sou e que ao mesmo tempo pode ocorrer que todas essas imagens, e em geral, todas as coisas que se relacionam à natureza do corpo, sejam apenas sonhos ou que. Ora, sei já certamente que eu sou e que ao mesmo tempo pode ocorrer que todas essas imagens, e em geral todas as coisas que se relacionam à natureza do corpo, sejam apenas sonhos ou quimeras. Muito bem, ainda que ele estivesse totalmente enganado quanto à natureza do corpo, isso não quer dizer que ele está enganado quanto à existência do corpo. Você saber o que o corpo é, qual é a sua natureza, do que ele se compõe, etc., é uma coisa. Outra coisa é você saber que o corpo simplesmente existe. E desta existência do corpo, ele não tem como escapar, porque ele mesmo acabou de colocar o sentir entre as funções do pensamento, tá certo? E basear toda a certeza no conhecimento que o pensamento tem de si mesmo. Então, do qual pensamento ele está falando? Só daquela frase, penso logo existo, ou do pensamento, vamos dizer, como função real que ele está exercendo, tá certo? Aquele pensamento atomístico não poderia escrever todas as meditações. Entendeu? Então, este é um caso do que eu assinalo como paralaxe cognitiva, porque o fato do indivíduo dizer algo prova que aquilo que ele está dizendo não é verdadeiro. Como no caso do paradoxo do mentiroso, né, que o cara disse: eu só digo mentiras. Ele mostra, não é possível, porque se você está dizendo isso agora, ou isto é uma mentira e o resto não é, tá certo? Ou isto também é uma mentira e, portanto, alguma verdade você disse. Então, se ele pode redigir as meditações, então é porque efetivamente o pensamento não se compõe só daquele instante atomístico do cogito, e sim se compõe de um complexo de funções que abrange o sentir e o imaginar, e que não pode existir sem o sentir, o imaginar, a memória, etc., etc., né? Então, como eu já assinalei no texto Descartes e a Psicologia da Dúvida, há aí, vamos dizer, um grave erro de observação, que às vezes, quando ele pensa que ele está observando a si mesmo, como indivíduo concreto, não, ele está apenas raciocinando em torno de um conceito, que é o cogito. E outras vezes ele está falando do conceito e pensa que está falando dele mesmo como pessoa concreta, né? Em seguimento disso, vejo claramente que teria tão pouca razão ao dizer: excitarei minha imaginação para conhecer mais distintamente o que sou, como se dissesse: estou atualmente acordado e percebo algo de real e de verdadeiro. Mas visto que não o percebo ainda assaz nitidamente, dormiria intencionalmente a fim de que meus sonhos me representassem com maior verdade e evidência. E assim reconheço certamente que nada de tudo o que posso compreender por meio da imaginação pertence a esse conhecimento que tenho de mim mesmo, e que é necessário lembrar e desviar o espírito dessa maneira de conceber, a fim de que ele próprio possa reconhecer muito distintamente a sua natureza. Ora, mas ele não acabou de imaginar a hipótese do Deus maligno, do gênio mau que o engana? Como ele poderia fazer isso sem imaginação? Veja, o pensamento por si, a mera capacidade dedutiva lógica, não pode inventar uma hipótese sabendo que ela é irreal. Quer dizer, a função de criar hipóteses é a função do imaginário, evidentemente. Ela não pode vir nem da percepção, nem da memória e nem da capacidade pura pensamento dedutivo. Tá certo? Então, se ele diz: nada do que eu imagino faz parte do que eu conheço. Tá certo? Então, tudo isso tem de ser excluído porque é imaginário, então automaticamente a hipótese do gênio maligno tem de ser excluída porque ela é pura imaginação e ela não poderia servir em nada para a argumentação que ele está usando. Então, novamente, é a confusão entre a ordem narrativa e a ordem dedutiva, ou a ordem analítica, se quiser, né? Mas o que sou eu, portanto? Uma coisa que pensa. Parágrafo 9 já. Que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e que sente. Hã? Mas. Pergunto eu, se tudo o que ele imagina deve ser considerado falso, e que esse, a única certeza que existe é a daquele instante atomístico do cógito, como é que ele pode saber que ele imagina e que ele sente? Esses são dados de experiência. E ele acabou de negar toda a experiência possível. Então, de novo, estamos aqui numa tensão entre o conceito abstrato do eu pensante e o eu pensante real que se observa e narra o que se passou. Certamente não é pouco se todas essas coisas pertencem à minha natureza. Mas por que não lhe pertenceriam? Não sou eu próprio esse mesmo que duvida de quase tudo, que, no entanto, entende e concebe certas coisas, que assegura e afirma que somente tais coisas são verdadeiras, que nega todas as demais, que quer e deseja conhecê-las mais, que não quer ser enganado, que imagina muitas coisas, mesmo malgrado seu, e que sente também muitas, como que por intermédio dos órgãos do corpo? Haverá algo em tudo isso que não seja tão verdadeiro quanto é certo que sou e que existo, mesmo se dormisse sempre, e ainda quando aquele que me deu a existência se servisse de todas as suas forças para enganar-me? Haverá também algum desses atributos que possa ser distinguido de meu pensamento, ou que se possa dizer que exista separado de mim mesmo? Pois é por si tão evidente que sou eu quem duvida, quem entende e quem deseja, que não é necessário nada acrescentar aqui para explicá-lo. E tenho também certamente o poder de imaginar, pois ainda que possa ocorrer, como supus anteriormente, que as coisas que imagino não sejam verdadeiras, este poder de imaginar não deixa, no entanto, de existir realmente em mim e faz parte do meu pensamento. Isso quer dizer, o que ele está querendo dizer é que, o seguinte, é que todas as coisas que são imaginadas, tá certo? Fazem parte do pensamento, então podem ser criadas pelo próprio pensamento e não há nenhuma prova de que elas existam independentemente do pensamento. Mas, se elas não existem independentemente do pensamento, por que que uma delas, que é o sentimento, só pode ser exercido através do corpo? Hã? E não do próprio pensamento. Se o pensamento precisa de um algo mais, que é o corpo, para poder sentir, então não tem sentido dizer que o sentimento é produzido somente pelo próprio pensamento. Né? E primeiro, ele separa pensamento e corpo. Aqui está o meu pensamento, lá está o corpo. Eu tenho certeza do meu pensamento, mas não do meu corpo. E ao mesmo tempo, ou linhas depois, ele diz que o sentimento faz parte do pensamento e que o sentimento não pode operar sem o corpo. Então, ou o corpo é um produto do pensamento, ou o pensamento não pode operar sem ele. Se o corpo é pura ficção inventada pelo pensamento, o pensamento não pode depender dele para absolutamente nada. É? Mas ele acabou de dizer que depende. Então, que corpo é esse? É? É um corpo que eu mesmo inventei e sem o qual eu não posso operar, sem o qual o meu pensamento não pode operar? Ou, ao contrário, ele é apenas uma ficção criada pelo meu pensamento, o qual não depende dele para absolutamente nada. Vocês viram, quando um filósofo hábil, como Descartes, comete uma contradição dessa, é porque, como diz, aí tem coisa. Quer dizer, esse é um erro primário demais, tá certo? Para que possamos admitir que foi mera distração ou erro de lógica. Tá certo? E eu acho mesmo que a causa profunda deste negócio é o desejo que ele tem de apresentar uma sequência de argumentos filosóficos, um procedimento persuasivo, como se fosse a narração de experiências reais. Então, aí é uma coisa forçada, e, naturalmente, tem que dar errado em algum ponto. É, Enfim, sou o mesmo que sente, isto é, que recebe e conhece as coisas como que pelos órgãos dos sentidos, posto que, com efeito, vejo a luz, ouço o ruído, sinto o calor. Mas dir-me-ão que essas aparências são falsas e que eu durmo. Que assim seja, todavia, ao menos, é muito certo que me parece que vejo, que ouço e que me aqueço. E é propriamente aquilo que em mim se chama sentir, e isto, tomado assim precisamente, nada é senão pensar. Ou, se o sentir não é nada mais do que o pensar, então ele só pode depender do próprio pensar, e não de uma coisa externa chamada corpo, que já foi isolada do pensamento nos parágrafos anteriores. De onde começo a conhecer o que sou com um pouco mais de luz e de distinção do que anteriormente? A mim me parece o contrário, que aqui ele está no máximo da confusão, está certo? Porque a distinção entre corpo e pensamento, num momento está em vigor e no momento seguinte é negada taxativamente. E não é só uma vez, ele não é um erro de lógica que ele comete uma vez, é uma oscilação que volta, né? Desde o parágrafo 7 nós estamos já nessa coisa. Veja, parágrafo 7 ele diz, não se pode sentir sem o corpo. Vinha depois, sou uma coisa que pensa, coisa cuja existência não depende de nenhuma outra. Hã? Eu digo, como? Você acabou de dizer que o pensar inclui o sentir, o qual depende do corpo. Parágrafo 10. Mas não posso me impedir de crer que as coisas corpóreas, cujas imagens se formam pelo meu pensamento e que se apresentam aos sentidos, sejam mais distintamente conhecidas do que essa não sei que parte de mim mesmo que não se apresenta à imaginação. Embora, com efeito, seja uma coisa bastante estranha, que coisa que considero duvidosas e distantes sejam mais claras e mais facilmente conhecidas por mim do que aquelas que são verdadeiramente certas e que pertencem à minha própria natureza. Eu digo, por quê? Mais adiante ele vai argumentar que nós conhecemos mais facilmente o nosso pensamento do que as coisas. Tá certo? Quando, veja, Aristóteles já advertia, né, 2000 anos antes disso, que a ordem do conhecer é inversa à ordem do ser. Quer dizer, que aquilo que é mais essencial, tá certo? Que mais propriamente define uma coisa, é a última coisa que você conhece. Tá certo? Quer dizer, você não pode perceber a essência de nada se você não teve primeiro a percepção da mera presença sensível daquilo. Tá certo? Então, ou seja, é possível você notar algo sem você saber o que é. Mas não é possível você saber o que é sem você ter notado nada da coisa. Mas vejo bem o que seja. Vejo, meu espírito apraz-se em extraviar-se e não pode ainda conter-se nos justos limites da verdade. Soltemos-lhe, pois, ainda uma vez as rédeas, a fim de que, vindo em seguida a libertar-se delas suave e oportunamente, possamos mais facilmente dominá-lo e conduzi-lo. Parágrafo 11. Comecemos pela consideração das coisas mais comuns e que acreditamos compreender mais distintamente, a saber, os corpos que tocamos e que vemos. Não pretendo falar dos corpos em geral, pois essas noções gerais são ordinariamente mais confusas, porém, de qualquer corpo em particular. Eu digo, essas noções gerais seriam justamente a forma, a quantidade, a medida, etc., etc., que são propriedades que estão presentes em todos os corpos. Né? Ele acabou de dizer que essas propriedades são mais simples e mais fáceis de conhecer. E agora ele diz que nós devemos abandonar essa qualidade e nos concentrar naquilo que é mais simples, ou seja, um corpo em particular. Afinal de contas, qual que é o mais fácil, qual que é o mais difícil? Você aprender a forma, a quantidade, o número, né, o movimento, ou em geral, ou aprender um objeto sensível em particular. Tá certo? Quer dizer, novamente eu pergunto, do que ele está falando? Né? Tomemos, por exemplo, este pedaço de cera que acaba de ser tirado da colmeia. Ele não perdeu ainda a doçura do mel que continha. retém ainda algo do odor das flores de que foi recolhido. Sua cor, sua figura, sua grandeza são patentes. É duro, é frio, tocamo-lo e se nele batemos produzirá algum som. Enfim, todas as coisas que podem distintamente fazer conhecer um corpo encontram-se neste. Parágrafo 12. Mas eis que, enquanto falo, ele é aproximado do fogo. O que nele restava de sabor exala-se, o odor se esvai, sua cor se modifica, sua figura se altera, sua grandeza aumenta, ele torna-se líquido, esquenta-se, mal o podemos tocar e, embora nele batamos, nenhum som produzirá. A mesma cera permanece após essa modificação? Cumpre confessar que permanece e ninguém o pode negar. O que é, pois, que se conhecia desse pedaço de cera com tanta distinção? Certamente não pode ser nada de tudo o que notei nela por intermédio dos sentidos, posto que todas as coisas que se apresentam ao paladar, ao olfato, ou à visão, ou ao tato, ou à audição, encontram-se mudadas, e, no entanto, a cera permanece. Bom, isto aqui, este problema já tinha sido resolvido também por Aristóteles 2000 anos antes. Tá certo? O que Aristóteles entende pela forma substancial de uma coisa não é, evidentemente, a sua aparência sensível, mas é algo como o que hoje nós chamaríamos um algoritmo, ou seja, um padrão de modificações possíveis. Ou seja, todas as modificações que um corpo sensível atravessa ao longo da sua existência não desmentem a sua substância, mas são a mera expressão temporal das propriedades inerentes a essa substância. A começar pelo poder de crescer. Não é isso? Então, vocês veem uma foto minha quando era bebê e outra agora e dizem, não pode ser o mesmo cara. É, eu, às vezes, também tenho essa impressão, tá certo? Mas eu estou enganado. Eu sei que eu sou o mesmo. Tá certo? E esse o mesmo não se reduz, evidentemente, à forma sensível, mas não pode ser apreendido sem ela. E é por isso mesmo que se chama a forma inteligível. Quer dizer, você dá a aparência sensível do objeto, explicava Aristóteles, tá certo? Você apreende, por assim dizer, a lei de constituição íntima do objeto que preservará a sua identidade ao longo de todas as suas manifestações. Porque senão você teria que, cada vez que o objeto se modifica um pouco, você dizer que é outro objeto. Então está aqui a vaca parada, daqui a pouco a vaca está dando leite, então já não pode ser a mesma vaca. E cada vez que você vai tirar leite, você tem que ser de uma vaca diferente. Não é isso? Isto aí é a mesma, é um paradoxo que voltou muitas vezes ao longo da história do pensamento. E que leva, por exemplo, no livro do David Bohm, a eternidade, a ordem implícita, uma coisa assim, onde ele diz que toda a nossa linguagem está viciada porque ela dá às coisas nomes estáticos, quando, na verdade, deveria designar tudo no gerúndio. Não há um ser, há apenas um sendo, né? Então, não há, digamos, uma tartaruga, há apenas um tartarugando e assim por diante. Né? Então, é claro que isto é uma estupidez, porque o nome de um ente não designa nem a sua forma estática e nem as suas transformações, mas justamente a fórmula da sua constituição que atravessa intacta e imune todas as suas transformações. De modo que a tartaruga parada ou andando é tartaruga do mesmo jeito, a vaca sem leite ou com leite, é vaca do mesmo jeito. E quando eu contei isso para o meu amigo Jô Brito, que é um cidadão nascido na Índia, ele disse o seguinte, ele disse em sânscrito, eu não sei sânscrito, mas ele sabe, a palavra vaca significa um animal que se move lentamente. Então, quer dizer, designa a vaca por uma das suas propriedades que não são estáticas, são dinâmicas. A vaca não pode andar e ficar parada ao mesmo tempo. Tá certo? Então, agora, segundo Aristóteles, segundo Descartes, ele está dizendo que as mudanças de aparência das coisas sensíveis mostram que só conheço como essência permanente delas a extensão e nada mais. Mas se eu só conheço a extensão, as coisas não poderiam aumentar de tamanho. Vamos prosseguir aqui, mas um pouco vocês vão ver como é isso. Talvez fosse como penso atualmente, a saber, que a cera não era nem essa doçura do mel, nem esse agradável odor das flores, nem essa brancura, nem essa figura, nem esse som, mas somente um corpo que um pouco antes me aparecia sob certas formas e que agora se faz notar sob outras. Mas o que será, falando precisamente, o que imagino quando a concebo desta maneira? Considerêmo-lo atentamente e, afastando todas as coisas que não pertencem à cera, vejamos o que resta. Certamente nada permanece senão algo de extenso. Hã? Ou seja, todas as propriedades da cera mudam. E a essência, aquilo que dá cera, permanece algo de extenso. Ou seja, o fato de que ela ocupa um lugar no espaço. Tá certo? Mas aí é o que dirá Leibniz, mais tarde. São as críticas que Leibniz fez a Descartes, dizendo o seguinte, que só com a extensão eu não posso obter um ser de verdade. Né? Ou seja, a ser ocupa um lugar no espaço, tá certo? E se você colocar assim, sei lá, o Palácio de Versalhes, ele também ocupa um lugar no espaço. E se for só por ocupar um lugar no espaço, essas duas coisas seriam indiscerníveis. Mas acontece, dizia Leibniz, que além de ter extensão, as coisas têm de ser alguma coisa. Né? E o que é esta alguma coisa que as coisas são? São justamente a sua forma substancial, que você apreende através dos sentidos, mas que não se resume aos sinais sensíveis que a coisa está emitindo neste momento, e sim à sua capacidade de ir transmitindo novas e novas informações sensíveis que mudam no decorrer do tempo, mas que não se confunde com as propriedades sensíveis e temporais de uma outra coisa. Então, por exemplo, a cera, ela pode amolecer, perder o cheiro, perder o gosto, mas ela não pode sair voando. Né? Ao passo que um passarinho que está parado, pousado no galho, pode sair voando. Nem por isso ele deixou de ser o mesmo passarinho. Ou seja, o que permanece não pode ser somente a extensão. E este aqui, vamos dizer, é um dos grandes lances, vamos dizer, da história do pensamento, quando a utilização, a forma de utilizar o dom humano da abstração muda de função, muda de sentido, inaugurando todo um novo modo de conhecer que faz a abstração e esquece o que são as coisas, o que é a natureza das coisas, o que é a sua forma substancial, e se apega exclusivamente às suas propriedades extensas e mensuráveis, as quais não bastam para dar a coisa nenhuma a sua realidade. Então, isso que ele está dizendo aqui é manifestamente falso. Que quando você abstrai todos os elementos mutáveis, só o que sobra é a extensão, porque a extensão também muda. Ele mesmo acabou de dizer que a cera mudou de tamanho. Quando você a derrete, ela aumenta de extensão. As suas moléculas se separam, então ela ocupa mais um lugar a mais no espaço. Ora, se só o que sobra do ser, quando abstraído das suas propriedades mutáveis, é a extensão, então a extensão não pode mudar. Porque você abstraiu tudo quanto é mutável, acabou de ver que a extensão também muda, então tem que remover também a extensão. Vocês estão entendendo? Quer dizer, isso aqui é uma coisa de uma confusão que já está me parecendo a do Maquiavel. Quer dizer, cadê as ideias claras e distintas que o indivíduo está falando? Ele está tentando expressar alguma coisa, isso a gente percebe. Ele está sinceramente empenhado em descobrir a verdade por trás das aparências. Isso aí está fazendo um esforço medonho. Mas, quanto mais nós penetramos nessa trama da investigação dele, mais confusa a coisa vai ficando, justamente no momento em que ele diz que está ficando claro. Então, o que é isso? É um auto-engano, é uma falha de auto-observação. Ele diz que as coisas estão ficando mais claras porque estão ficando simplesmente mais abstratas. Mas abstração não quer dizer clareza, necessariamente. Certamente nada permanece senão algo de extenso, flexível e mutável. Ora, o que é isto, flexível e mutável? Não estou imaginando que esta cera, sendo redonda, é capaz de se tornar quadrada e de passar do quadrado a uma figura triangular? Certamente não, não é isto, posto que a concebo capaz de reconhecer uma infinidade de modificações similares. E eu não poderia, no entanto, percorrer essa infinidade com a minha imaginação. E, por conseguinte, essa concepção que tenho da cera não se realiza através da minha faculdade de imaginar. Digo, opa, peraí. Ele está dizendo o seguinte, eu não posso imaginar de antemão todas as transformações possíveis que a cera pode atravessar. Tá certo? E por isto mesmo, diz ele, não é através da imaginação que eu conheço a cera. Eu digo, ora, mas não ser através da imaginação não quer dizer que você possa fazer isto sem imaginação. O fato de que você não possa conhecer de antemão todas as modificações possíveis de um corpo advém de uma regra também já estabelecida pelo Aristóteles, que não existe o infinito quantitativo em ato. Você pode conceber o infinito em ato em Deus, mas não quantitativamente. Ou seja, o infinito só pode ser concebido como potência, não como ato, não como uma coisa que você está vendo agora. Mas é simplesmente isso que ele está dizendo. Então, você não poder conceber a cera em todas as suas modificações possíveis, uma a uma, não reflete, vamos dizer, uma limitação da imaginação, mas do conhecimento humano em geral e dos próprios objetos que não podem, num mesmo instante, mostrar agora todas as suas modificações futuras possíveis. Não sou eu que não posso imaginar, ou não posso conhecer todas as modificações possíveis da cera. Não, a cera não pode apresentá-las ao mesmo tempo. A cera não pode, por exemplo, estar sólida e líquida ao mesmo tempo. Ela não pode estar fria e quente ao mesmo tempo. Ela não pode ter gosto e ser insossa ao mesmo tempo, e assim por diante. Então, essas supostas limitações do meu conhecimento imaginário do objeto estão no próprio objeto também. Então, se eu não posso conceber as modificações futuras possíveis do objeto só pela imaginação, também não posso conhecê-las sem a imaginação. Ou seja, esse simples pensamento que ele está expondo aqui requer a imaginação, porque ele está falando de modificações que a cera não passou ainda e que só existem no pensamento dele. Pensamento que, nesse momento, está exercendo qual função? A imaginação, precisamente. Então, eu digo, não é através da imaginação que eu conheço, sim, mas também não é sem ela. Parágrafo 13. E agora, o que é essa extensão? Não será ela igualmente desconhecida? Já na cera que se funde, ela aumenta e fica ainda maior quando está inteiramente fundida, e muito mais ainda quando o calor aumenta? E eu não conceberia claramente e segundo a verdade o que é a cera, se não pensasse que é capaz de receber mais variedades, segundo a extensão, do que jamais imaginei. É preciso, pois, que eu concorde que não poderia mesmo conceber pela imaginação o que é essa cera, e que somente meu entendimento é quem o concebe. Eu digo, não, é o entendimento operando sobre a imaginação. E não operando em si mesmo. Quer dizer, como é que, vamos dizer, o próprio entendimento pode conceber por si variações formais sem imaginá-las. O fato de que ele não possa imaginá-las todas, tá certo? Nada diz contra a função da imaginação, porque é uma limitação que está não só na imaginação, mas no próprio objeto. Tá certo? E eu pergunto, como é que o puro entendimento poderia conceber uma coisa desta? É? O puro entendimento não pode inventar coisas. A função dele é somente entender. Mas ele não pode entender o que não foi lhe apresentado, nem pelos sentidos, nem pela imaginação, nem pela memória, nem por coisa nenhuma. Somente o meu entendimento é que o concebe. Digo este pedaço de ser em particular, pois para ser em geral é ainda mais evidente. Não, não é mais evidente. Ele está dizendo que é somente o entendimento que concebe a ideia das variações possíveis da cera sem a imaginação. E que se isto é verdade com relação a este pedaço de cera em particular, mais verdadeiro ainda seria para todas as ceras possíveis. O que quer dizer este possíveis? Quer dizer, o entendimento não pode conceber variações possíveis de um objeto sensível. O entendimento não capta objetos sensíveis. O entendimento só capta o que ele mesmo pensou, quer dizer, aquele mesmo que concebeu, só capta conceitos. Se não há o apoio do sentido e da imaginação, nada se pode fazer aí, muito menos conceber variações possíveis. Ora, qual é esta cera que não pode ser concebida senão pelo entendimento ou pelo espírito? Certamente é a mesma que vejo, que toco, que imagino e a mesma que conhecia desde o começo. Mas o que é de notar é que a sua percepção ou a ação pela qual ela é percebida não é uma visão, nem um tatear, nem uma imaginação e jamais o foi, pois, embora assim o parecesse anteriormente, mas somente uma inspeção do espírito que pode ser imperfeita e confusa como era antes, ou clara e distinta como é presentemente. Eu digo, mas quem diz que está clara e distinta presentemente? Eu não vejo como uma pura inspeção do espírito poderia imaginar variações da forma de uma cera ou de qualquer outro objeto sem o auxílio da imaginação. Porque, note bem, o que é a mudança da forma de uma cera? É uma modificação sensível. Eu não posso conceber manifestações, modificações sensíveis de maneira totalmente insensível. Ou seja, por exemplo, se a cera está dura, eu posso imaginar que ela está mole. Mas eu não posso fazer isso, imaginar sem a imaginação. Então, o que ele diz? Isso não pode ser somente uma inspeção do espírito. Parágrafo 14. Entretanto, eu não poderia espantar-me demasiado ao considerar o quanto meu espírito tem de fraqueza e de pendor que o leva insensivelmente ao erro. Pois, ainda que sem falar eu considere tudo isso em mim mesmo, as palavras detêm-me, todavia, e sou quase enganado pelos termos da linguagem comum. Note bem, ele não está sendo enganado pelos termos da linguagem comum, ele está sendo enganado pela sua memória. É a narrativa que está sendo falseada. Quer dizer, onde ele fez uma operação de imaginação, ele disse que foi uma mera inspeção do espírito, o que é materialmente impossível. Então, eu não vou dizer que ele está mentindo, que ele está errado. Não, não é um erro de lógica, tá certo? E nem uma mentira. É simplesmente, vamos dizer, uma infidelidade do narrador às memórias dos acontecimentos. Se ele, vamos dizer, estivesse realmente narrando com fidedignidade o que se passou, ele diria, eu imaginei isto, e desta imaginação, aí sim o meu espírito ali fez a abstração, tá certo? Da forma inteligível por baixo da forma sensível. Então aí eu entendi que há outras modificações possíveis. Mas eu fiz isso com base no que eu tinha imaginado. Ou seja, imaginei duas ou três modificações sensíveis e imediatamente entendi, aí pelo entendimento, que é possível haver outras modificações que estão fora do alcance dos meus sentidos no momento e também da minha própria imaginação. Quer dizer, é um trabalho conjunto e inseparável de imaginação e entendimento. Então, sempre voltamos ao velho Aristóteles. Você tem a percepção sensível, da percepção sensível você conserva na memória, que para ele é a mesma coisa que imaginação, né? A forma esquemática sensível, e dessa forma esquemática sensível você abstrai o que é a forma inteligível, que define o objeto. Então, essas várias funções, sentido, imaginação, acertinho e entendimento, não podem funcionar separadamente. Quer dizer, o entendimento deixado a si mesmo, ele só pode lidar, vamos dizer, com formas muito gerais e abstratas. Não pode gerar nem com formas matemáticas. Né? Ele só pode conceber, vamos dizer, raciocínios hipotéticos, né? Tipo, por a forma do silogismo, se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Mas ele não pode pensar isso nem mesmo com letras. Né? As letras implicam, vamos dizer, uma presença sensível, um sinal sensível. Então, isso quer dizer que toda esta operação é um encadeamento de funções, é uma, como dizer, uma escalada, né, do processo abstrativo que começa com os sentidos e culmina na inteligência. Mas, se Descartes tem o seguinte, jogar a inteligência contra as demais funções, colocando-as em dúvida, tá certo? E paralisando-as, ele só pode fazer isso como hipótese, ele não pode fazer isso de verdade, como ele conta que está fazendo. Ele pode conceber isso tudo como hipótese, mas ele não pode dizer, eu fiz, eu realmente pensei isto. É? Quer dizer, primeiro pensei isso, depois aquilo, fala, não, isso é impossível. E sou quase enganado pelos termos da linguagem comum. Pois nós dizemos que vemos a mesma cera se nos lá apresentam, e não julgamos que é a mesma pelo fato de ter a mesma cor, e não que julgamos que é a mesma pelo fato de ter a mesma cor ou a mesma figura. Donde desejaria quase concluir que se conhece a cera pela visão dos olhos e não pela tão só inspeção do espírito. Se por acaso não passasse, não olhasse pela janela homens que passam pela rua, à vista dos quais não deixo de dizer que vejo homens da mesma maneira que digo que vejo a cera. E, entretanto, que vejo desta janela, senão chapéus e casacos que podem cobrir espectros ou homens fictícios que se movem apenas por molas? Veja, isto é um arrebatamento extremo da imaginação. Porque eu garanto para você que ele jamais viu bonecos de mola andando pelas ruas. Isto só pode surgir da imaginação. Então, ele está dizendo o seguinte, eu vejo chapéus e casacos que se movem e imagino que são homens. Fala, não, não, não, ao contrário. Você vê homens que se movem e imagina que são bonecos de mola. Ou seja, a narrativa está radicalmente invertida. Se dissesse, olha, passei a vida vendo bonecos de mola, e eu mesmo, cada vez que via, imaginava que era um homem. Bem, aí estaria certo esse raciocínio, mas o que ele está dizendo é uma inversão da experiência real. O que ele está chamando de experiência é imaginação, e o que ele chama de imaginação é experiência. Mas julgo que são homens verdadeiros e assim compreendo, somente pelo poder de julgar que reside em meu espírito aquilo que acreditava ver com meus olhos. Ou seja, diz, é o poder do espírito que afirma para ele que aqueles homens que ele está vendo são homens. Tá certo? Quer dizer, ele não viu, de fato, os homens. É uma operação do espírito, uma operação posterior do espírito que afirma que são homens. E, bom, é evidente que sem o poder do espírito você não perceberia que são homens. Quer dizer, se você fosse completamente idiota, não tivesse inteligência, você não perceberia que são homens. Mas o poder do espírito não pode por si fazer isto sem os sentidos de imaginação, porque senão não estaria vendo nada. Mais ainda, esse poder do espírito afirma para ele que são homens no momento em que ele contrasta isso com a hipótese de serem bonecos de mola. Não é isto? Mas onde existem esses bonecos de mola? No espírito? Não, filho, o espírito não inventa bonecos de mola. É a imaginação que inventa. Então, isto quer dizer que a imaginação está presente nos dois casos e o espírito distingue entre a imaginação verdadeira e a certa. 15. Um homem que procura elevar seu conhecimento para além do comum deve envergonhar-se de aproveitar ocasiões para duvidar das formas e dos termos do falar do vulgo. Prefiro passar adiante e considerar se eu concebia com maior evidência e perfeição o que era a cera, quando a percebi inicialmente e acreditei conhecê-la por meio dos sentidos exteriores, ou, ao menos, por meio do senso comum, como o chamo, isto é, por meio do poder imaginativo, do que a concebo presentemente. Então, quando ele conhecia melhor a cera? Num primeiro momento, em que ele via a cera, tá certo? E a conhecia por meio dos sentidos do senso comum, ou agora, que ele entendeu que é simplesmente o poder do espírito que identifica o que é a cera e a identifica como um objeto puramente extenso. Pois que haveria nessa primeira percepção que fosse distinto e evidente e que não pudesse cair da mesma maneira sob os sentidos do menor dos animais? Ora, que os animais vejam a mesma coisa que eu não é um argumento, né, contra a veracidade do que nós vemos. Por exemplo, se eu atiro um osso para o cachorro pegar, eu suponho que o cachorro vai pegar o mesmo osso que eu joguei. Então, portanto, ele está vendo a mesma coisa que eu. Né? Agora, se eu jogasse um osso e o cachorro pegasse uma outra coisa qualquer, então eu não estaria seguro de que nós vimos a mesma coisa. Não é isso? Então, do mesmo modo, quando faço carinho no cachorro e ele abana o rabo, tá certo? Então se estabelece ali uma comunicação. Então nós estamos vendo a mesma coisa, nós estamos compartilhando de uma experiência. Não é isso? Isto não é um argumento contra a veracidade dessa experiência. Justamente ao contrário. É o caso de você dizer, mas se até os animais estão vendo a mesma coisa que eu, por que eu deveria supor que eu estou enganado? Para eu supor que eu estou enganado, ótimo, bem. Veja a extensão do problema que está colocado aqui, o tamanho do problema. Né? Se ele sabe que os animais veem a mesma coisa que ele, então isso significa que se ele pode pôr em dúvida todas as suas percepções, ele pode pôr em dúvida as percepções de todos os animais também. Né? Então isso significa o seguinte, os animais teriam que ser apenas figuras imaginárias que o pensamento dele criou. Mas essas figuras imaginárias têm, por sua vez, o poder de ter percepções reais, que também são imaginárias. Então, ou seja, eu criei os animais e criei também todas as percepções deles, de tal modo que eles pensem estar no mesmo mundo que eu. Ou seja, eu sou um verdadeiro demiurgo, eu criei o universo inteiro repleto de animais e repleto de percepções que esses animais têm. A hipótese é tão absurda que tem que ser rejeitada imediatamente. Ele tem que confessar, eu não inventei nada, eu não inventei um cachorro, eu não inventei uma pulga. Hã? Quando eu esmago uma pulga, qual é a pulga que é esmagada? A mesma que eu esmaguei. Então aí se estabeleceu também uma comunicação. Não é isso? Então, direi, eu inventei a pulga, né? E eu inventei que ela se sentiu esmagada. Inventei todas as sensações subjetivas que as pulgas têm ao sentir-se esmagada. Ou seja, não inventei somente a forma externa dos objetos, mas inventei tudo, tudo, tudo o que se passa dentro do sistema nervoso deles. Ou seja, a hipótese da dúvida metódica, ela se eletrocuta no mesmo instante em que é formulada. Tá certo? Então, por que para chegar a uma certeza, nós temos que usar um método tão tortuoso e impossível que já está condenado de antemão? É porque o Descartes sabe que ele está condenado de antemão e ele quer provar que Deus existe, que o mundo existe, etc, etc, etc. E ele usa esse artifício hiperbólico da dúvida metódica, no qual ele não acredita nem por um instante. É? Então, tudo isso não passa de uma chamada demonstração por absurdo. É? Mas por que ele não diz que está fazendo uma demonstração por absurdo? É? Por que ele expõe isso como uma narrativa? Como se ele tivesse realmente pensado tudo isso, tá certo? E ficado em dúvida durante dias quando é impossível pensar qualquer dessas coisas sem desmenti-las no mesmo ato, não é no dia seguinte. Então, é essa camuflagem de uma argumentação sob formato de narração que causa todos esses problemas. Mas quando distingo a cera das suas formas exteriores e como se a tivesse despido das suas vestimentas, considero-a inteiramente nua, é certo que, embora possa encontrar ainda algum erro em meu juízo, não a posso conceber dessa forma sem um espírito humano. Dito de outro modo, é o que Aristóteles dizia, que só o espírito humano concebe a forma substancial. Mas conceber a forma substancial é uma coisa, e reconhecê-la no mesmo objeto sensível é outra. O ser humano concebe a ideia da forma substancial, separadamente dos objetos sensíveis. Os animais não fazem isso, mas eles reconhecem a forma substancial quando o mesmo objeto se apresenta. Então, se o cachorro está com o osso na boca, eu tiro o osso, depois mostro o osso de novo, ele sabe que é o mesmo osso. Não é isso? Então, é claro que o cachorro pode se enganar e nós também podemos nos enganar. Não é isso? Por exemplo, eu me lembro quando eu trabalhava no jornal, havia uma dupla de gêmeos desenhistas, o Paulo e o Chico Caruso. E a época era muito ruim e os dois tinham somente um emprego. Então, às vezes era um, às vezes era outro. E a gente nunca sabia. Tá certo? Então, eram dois irmãos com um emprego só. Tá certo? Então, você, ô Paulo, não, não sou o Paulo, sou o Chico. Ô Chico, não sou o Chico, sou o Paulo. É um engano, tá certo? Mas eram dois indivíduos fisicamente separados no espaço, porém indistintos na sua forma exterior. Isso pode acontecer. Este engano prova que eu não sou capaz de apreender formas substanciais? Claro que não, né? Apenas tive a dificuldade, vamos dizer, de aplicar a forma substancial ao ente sensível que está se apresentando naquele momento. Está acompanhando? Mas enfim, que, parágrafo 16. Mas enfim, que direi desse espírito, isto é, de mim mesmo? Pois até aqui não admiti em mim nada além de um espírito. Nada além de um espírito. Hã? O que é o espírito? É a coisa que pensa. O que é o pensar? É duvidar, é querer, é imaginar, é sentir, etc., etc., o que não se pode fazer sem o corpo. Hã? Então, a tentativa de reduzir o eu cognoscente a puro espírito já está fracassada de antemão. Nenhum de nós pode dizer que é puro espírito. Eu posso me conceber como tal se eu fizer a abstração das funções corporais às quais o meu espírito está ligado e sem as quais não pode funcionar. Mas isto, como diriam os escolásticos, isto é uma separação mental e não uma separação real. Não é isso? Lembro que os escolásticos distinguiam. Você tem aqui uma distinção, né, real, real. Por exemplo, aqui nós temos um cachorro e aqui nós temos uma casa. Eles são distintos mentalmente e são distintos na realidade. Tá certo? Existe uma separação real-mental. Por exemplo, a separação entre o nome e sobrenome. Você fala Olavo de Carvalho. Você está designando o indivíduo como indivíduo ou como membro de uma família. Não são a mesma coisa. Portanto, a distinção é real. Mas ela não é real fisicamente. Não são dois indivíduos. São dois aspectos do mesmo indivíduo. Né? E, finalmente, você tem, vamos dizer, a distinção puramente mental. Tá certo? Por exemplo, entre um quadrado e as suas propriedades geométricas. Eles não podem estar separados por um único minuto, você só pode pensar separadamente. É? Por exemplo, nós sabemos que um quadrado dividido na diagonal forma dois triângulos isósceles, isso é uma propriedade dele. Mas onde está essa propriedade? Nele mesmo. Ele não é separável dessa propriedade nem por um minuto. Então, a separação que ele está fazendo entre o espírito humano e tudo o mais é puramente mental. Isto não corresponde à separação que a teologia faz entre o corpo e a alma, né? Porque a alma abrange todo o mundo dos sentimentos, das imaginações, etc., etc., etc. E note bem que ninguém disse que a alma subsiste por si mesma sem o corpo. Quando você morre, a sua alma subsiste em Deus, meu filho. Não é por si mesma. Não é que ela sozinha num espaço vazio e sem nenhuma nada externo que a determine continue existindo eternamente. Ela não. Então, você passa de uma forma de existência que se apoia num conjunto de determinações externas a outra forma de existência que se apoia em outro sistema de determinações externas. Tá certo? Que você chama o céu, o mundo do espírito, ou como queira, ou a mente de Deus. Tá certo? Então, é por isso que, vamos dizer, a síntese de alma e corpo, a união de alma e corpo é chamada de uma união substancial. Não são duas substâncias. É uma substância só, que é a sua individualidade, que existe sob forma corporal durante esta vida e passa para um outro sistema, para um outro quadro de referência após a sua morte, mas que não pode subsistir sem esse quadro de referência, né? Ou sem esse sistema de determinações. Não me conheço a mim mesmo, quer dizer, não me conheço agora, não só com muito mais verdade e certeza, mas também com muito maior distinção e nitidez. Epa! No instante que você separou a alma do corpo, você tem uma noção do que é espírito. Mas isso não quer dizer que eu me conheça como a hora. Eu conheço um conceito que eu chamo de espírito humano. Né? E não a mim mesmo. Pois eu mesmo não sou espírito humano neste sentido que ele está dizendo. Eu sou espírito humano, eu sou alma humana no corpo e com todas as funções do corpo. Isso é que eu realmente sou. Então, isso quer dizer, o eu pensante não pode, nos próprios termos do que ele explica, ter esta autonomia que ele está querendo afirmar. Note bem, o método da dúvida, como eu disse, é somente uma demonstração por absurdo, né? Mas a autonomia do eu pensante não é um artifício demonstrativo que ele está, um artifício retórico que ele está usando, é uma tese que ele está afirmando. Quer dizer, não faz parte do procedimento crítico dubitativo. Né? Isso já é uma tese final. Quer dizer, o espírito humano independe de tudo o mais. Ele mais adiante vai dizer que só depende de Deus. Mas, espera aí, depende de Deus diretamente? Se a minha conexão com Deus fosse direta e independente de tudo mais, para que Deus teve que criar todo o universo para me colocar lá dentro? Isso quer dizer, a ligação do homem com Deus não é tão direta quanto ele está dizendo, mas isso nós vamos ver mais tarde. Hein? Quer dizer que, no procedimento crítico que ele está usando, crítico analítico que ele está usando, já estão embutidas, de algum modo, as teses que ele pretende afirmar categoricamente mais tarde. Pois, se julgo que a cera é ou existe pelo fato de eu haver, sem dúvida, segue-se bem mais evidentemente que eu próprio sou ou que existo pelo fato de eu haver. Pois não pode acontecer que aquilo que eu vejo não seja de fato cera. Pode também dar-se que eu não tenha olhos para ver coisa alguma, mas não pode ocorrer, quando vejo, ou coisa que não mais distingo, quando penso ver, que eu que penso não seja alguma coisa. Então, ora, o que ele está dizendo é, de novo, é o penso logo existo, afirmado de uma outra maneira. Ou seja, aquilo que eu penso, o conteúdo daquilo que eu penso é duvidoso, mas se eu estou pensando, então eu posso duvidar do objeto sobre o qual penso, mas não posso duvidar que estou pensando. Mas, de novo, voltamos. O que é o pensar? O pensar é sentir, imaginar, etc. O que não se pode fazer sem o corpo? Então, se não posso duvidar que penso, não posso duvidar que tenho um corpo. E, no entanto, ele, após separar completamente o espírito do corpo, ele vai ter que reintroduzir a certeza do conhecimento através de um artifício que ele chama Deus. É Deus que garante, né, o conteúdo dos meus pensamentos. Mas, espera aí. Deus garante o conteúdo dos meus pensamentos ou garante o universo exterior inteiro? Ele garante o universo exterior através do meu pensamento ou garante o meu pensamento através do universo exterior? Esse é o problema que surgirá mais tarde. Do mesmo modo, se julgo que a ser existe pelo fato de que a toco, seguir-se-á ainda a mesma coisa, ou seja, que eu sou. E se o julgo porque minha imaginação disso se persuade, ou por qualquer outra causa que seja, concluirei sempre a mesma coisa. E o que notei aqui a respeito da cera pode se aplicar a todas as outras coisas que me são exteriores e que se encontram fora de mim. Ou seja, tudo o que eu penso a respeito do que quer que seja é duvidoso, a não ser o fato de que eu estou pensando. Tá certo? Mas, como pensar, por sua vez, implica funções que não existem sobre o corpo, sem o corpo, então está afirmada automaticamente a existência do corpo. Mas o que é o corpo? É apenas extensão? O meu corpo é apenas extensão? Não, não pode ser. Ele tem que ser um algo mais. Por quê? Porque eu sinto. É? O sentir não faz parte da definição de extensão. Uma bola de chumbo tem extensão e não sente nada. Então, a afirmação da existência do pensamento afirma junto à existência do corpo não só como objeto extenso, mas como objeto capaz de sentir, como objeto senciente, como se diz. Então, vamos parar aqui e fazer uma pausa. Então vamos lá. Bom, pelo que vocês estão vendo aqui, o homem das ideias claras e distintas parece uma das mentes mais confusas de todos os tempos. Muitos intérpretes não percebem isso pelo fato de que tomam somente a expressão da doutrina separadamente do problema do gênero literário, que é um erro que nem todos cometem. Mas eu tenho a impressão de que esses detalhes da narrativa, assim, com esta minúcia, eu acho que eles nunca foram estudados dessa maneira. Se não, vamos dizer, o mito da clareza cartesiana já teria acabado há muito tempo, né? Então, na verdade, o que dá a impressão de clareza e distinção é o fato de que, ao trocar as formas substanciais da velha filosofia aristotélico-escolástica pela pura extensão, isso é apenas pelas qualidades matematizáveis, bom, é claro que aí tudo se torna muito mais claro, mas o objeto do qual você está falando já não é o mesmo de antes. Quer dizer, houve uma troca de objeto. Né? Você já não está falando de objeto do mundo real, mas de uma certa qualidade, considerada abstrativamente, a qual naturalmente coincidirá com os objetos do mundo real nos pontos em que aquela categoria é pertinente ao mundo real, a categoria da quantidade. Né? É claro também que esta mutação, ela facilita enormemente a manipulação técnica dos objetos do mundo sensível. Não é isso? Quer dizer, é próprio da racionalidade técnica, e ela não só procurar as vias matemáticas, está certo? Mas procurar a mais extrema simplificação. Por exemplo, eu dei o exemplo de quando você vai fazer uma estrada, você vai naturalmente preferir a linha reta, embora na própria natureza você não encontre um único caminho reto jamais. Então, o que existe é uma espécie de, vamos dizer, de imposição de uma grade geométrica sobre a natureza, de modo a torná-la mais manipulável. Mas isso não quer dizer que você a conheça realmente. E, quando você leva esta orientação matematizante às suas últimas consequências, como acontece na mecânica quântica, você chega daí a paradoxos absolutamente inexplicáveis. Quer dizer, o que ele começou como a apologia da clareza termina como, vamos dizer, a constatação de um mistério. Então é justamente disso que o professor Wolfgang Schmidt trata, né, no livro sobre o enigma quântico. Enigma para o qual ele só encontra uma solução voltando à teoria das formas substanciais de São Tomé de Aquino, que era o que já propunha o próprio Leibniz no seu discurso de metafísica, como veremos mais tarde. O que aconteceu foi que, infelizmente, a influência de Descartes, inclusive como a de Newton, se espalhou, vamos dizer, avassaladoramente por toda a Europa, ao passo que os escritos de Leibniz só começaram a ser lidos com a devida atenção no século XX, onde você vê que ele estava pelo menos 2 séculos adiantados em relação, vamos dizer, à ciência mecanicista que predominava na época. Até hoje, os escritos de Leibniz não foram editados em sua forma completa. Quer dizer, era um autor que, embora fosse uma das mentes mais organizadas do universo, ele, literalmente falando, era como o Mário Ferreira dos Santos, quer dizer, deixou os escritos numa desordem formidável. Com a vantagem de que, pelo menos no caso dele, eram escritos e não meras transcrições de gravação, como no caso do Mário, né? E Leibniz também, vamos dizer, ele era um escritor tão claro e tão bom quanto Descartes, mais claro, na verdade, e mais elegante até do que Descartes, mas os escritos dele se compõem em grande parte, vamos dizer, de cartas, de rascunhos que ele escreveu entre uma viagem e outra, no meio das suas missões diplomáticas, que era a profissão dele. De modo que o acesso a isso até hoje não é fácil. Quer dizer, é um pensamento organizado, mas por trás de uma obra muito fragmentária. O que não é o caso de Descartes, né? A obra de Descartes, onde você pode conhecer suficientemente o pensamento de Descartes lendo uns poucos escritos. Não é isso? São, vamos dizer, a Meditação Metafísica, o Discurso do Método, o Tratado sobre as Paixões, as regras para a direção do engenho. Quer dizer, essa obra filosófica dele é apenas um núcleo. Né? E o resto são estudos científicos que já não têm mais a mínima importância, com exceção dos estudos de geometria. Quer dizer, a geometria cartesiana ainda é usada, ainda tem vitalidade. Hoje, o resto da obra científica se foi completamente superado. O que não é o caso de Leibniz, né? Quando você está operando um computador, você está usando a matemática leibniziana, né? E Leibniz fez descobertas importantes em praticamente todos os setores da ciência, e até hoje é muito difícil você avaliar o que ainda tem vitalidade e o que perdeu. Não se tem uma avaliação completa da obra de Leibniz até hoje. Então, nós vemos que Leibniz estava na pista, vamos dizer, de coisas como a mecânica quântica, em pleno século XVIII, começo do século XVIII. Muito bem, aqui existe uma pergunta muito interessante do Vicente. Existe um equivalente da imaginação mediadora, imaginatio mediatrix, em escala social? A resposta é sim, evidentemente. Todas as funções que existem na mente humana, elas também são desempenhadas na interação humana. Tá certo? E embora você não possa falar do imaginário social como uma entidade substantiva, tá certo? Ela existe, de fato, ela existe como função e é descritível. Quer dizer, você pode fazer um repertório das imagens e símbolos que são eficazes para uma certa comunidade, num certo momento, tá certo? E você pode até descobrir por trás deles, vamos dizer, uma certa ordem, uma estrutura, uma espécie de sistema, tá certo? Também é possível descrever isso diacronicamente, quer dizer, você relatar a história dos símbolos tal como eles entram no imaginário social ou como, quando perdem vigência, já não dizem nada, né, para as pessoas e se tornam, então, puramente, já não são mais símbolos, são apenas metáforas, são figuras de linguagem, né? Quer dizer, perdem aquela eficácia de símbolos, propriamente dito, que para o seu usuário habitual, parece ser uma coisa mais real do que o próprio mundo dos sentidos, né? Então, é possível fazer um repertório, por exemplo, dos símbolos vigentes, sei lá, na cultura Yoruba, ou na cultura dos índios do Xingu, no século XIX, tá entendendo? Ou de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, do país inteiro. É possível fazer tudo isso, as pessoas de fato fazem. Esse é um dos setores mais promissores das ciências sociais, mais ricos e mais promissores das ciências sociais. Daí pergunta ele: os jogos, brincadeiras e piadas seria a parte cotidiana desse equivalente e as artes sua parte elaborada? Mas sem sombra de dúvida, é claro que é exatamente assim. E, aliás, eu procurei até um tempo um estudo sistemático sobre as piadas, né, que eu acho que é elemento fundamental da formação da mentalidade, e finalmente achei um cidadão americano, judeu, chamado Gershom Legman, que era chamado, vamos dizer, o James Joyce do folclore, tamanha, vamos dizer, a riqueza da obra dele. E ele tem dois volumes de 700 páginas cada um sobre as piadas. Eu não li ainda, mas qualquer hora vou estudar isso aí. Seria assim o controle do discurso, além da proibição de perceber o que as coisas são, entre aspas, a arma para exterminar o que resta da imaginação mediadora no cotidiano da sociedade? Não, liquidar a imaginação mediadora você não pode. O que você pode é pervertê-la ou empobrecê-la. Mas eliminar é absolutamente impossível, né? E que se faz isso através do controle do discurso? Certamente se faz. A gente está vendo isso acontecer. Quer dizer, quando você cria para uma pessoa inibições e prevenções, quer dizer, quando aquilo que você percebe cria instantaneamente em você, vamos dizer, o temor de ser mal compreendido, de ser julgado negativamente por causa daquilo, então você inibe e faz de conta que não percebe. Porque, quer dizer, é muito difícil para o cidadão comum ele manter, vamos dizer, um mundo mental reservado e puramente íntimo. A capacidade para a intimidade marca inteligências superiores. O cidadão comum, a mentalidade dele é, pelo menos idealmente, coletiva, quer dizer, ele quer sentir que ele é igual a todo mundo e não quer ter um domínio separado que o faça sentir-se diferente, porque isso o aterroriza. Então, isso aí quer dizer, vamos dizer, que a mediocridade, a burrice coletiva é, em grande parte, causada pelo medo. Tá certo? Toda a sociedade cria um sistema de inibições e de repressões íntimas para que as pessoas não pensem certas coisas e não desejem certas coisas. E isso aí é normal, isso faz parte de todas as culturas. Quer dizer, uma cultura desprovida de um sistema de inibições é uma coisa absolutamente impensável. Assim como, né, por exemplo, a eliminação da exclusão social também é impossível. Sempre alguém será, né, alguém será excluído por alguma coisa, né? Então, eu mesmo tenho sido excluído de vários meios e compreendo perfeitamente que isso aconteça. Afinal de contas, alguém tem que ser excluído. Por que que não posso ser eu? O que é que eu tenho de especial para não poder ser excluído? Não. Comunidades inteiras foram excluídas. Por que que eu, não pode acontecer para mim? Eu só espero que isso não dure para sempre. Então, esses mecanismos de repressão, de intimidação, de exclusão fazem parte. Mas, em toda a cultura você observa uma certa funcionalidade nesta coisa. Quer dizer que este sistema ele serve a determinadas finalidades e, vamos dizer, permite o funcionamento normal da sociedade através da preservação de um sentimento de unidade, né? Aquela comunidade de espírito que já falava Santo Agostinho. Porém, hoje em dia o que está acontecendo é a introdução muito rápida, tá certo, de novos códigos e novos sistemas de repressão e inibição que a gente não sabe para que servem e qual é o tipo de espírito comunitário que pode se gerar em cima disso, né? Hoje, por exemplo, a Oxen estava me contando um programa do Jô Soares, que ela assistiu ou não assistiu, onde foi o Paulo Giraldelli, nosso já velho conhecido. Né? E ele contava que ele já tinha relações sexuais com a atual mulher dele quando ela tinha 16 anos, tinha escondido. E um dia apareceu lá a polícia e fez uma queixa contra ele. E a promotora, ou juíza, né, amiga dele, falsificou os documentos da moça para ela parecer ter 18 anos. Então, e todo mundo ali na plateia, com exceção de uma pessoa, todo mundo achou aquilo lindo, né? Então, qual é o critério moral subjacente, né? O critério é o seguinte: é que se é pelo prazer sexual, tudo é permitido, né? Então, você pode cometer dois crimes e todo mundo acha lindo, né? Se o sujeito falsificasse documentos para ele ganhar algum dinheiro, talvez as pessoas não reagissem tão positivamente. Não é isso? Mas, como era para desfrutar de um prazer sexual, então se torna lindo. Você sabe que as fantasias sexuais estão sendo hoje valorizadas pelos novos códigos morais mais do que a consciência religiosa. Quer dizer, o fato do sujeito gostar de certas coisas, né, na cama, ou no banheiro, ou embaixo da ponte, ou sei lá, em algum lugar, né? É considerar uma coisa sacrossanta que não pode ser criticada. Agora, a religião pode ser criticada, condenada, aviltada, etc. Então, há aí uma escolha moral, evidentemente. E nessa escolha moral, o desejo do prazer é colocado acima, né, de todas as demais considerações morais, culturais, políticas, socioeconômicas, etc. O que será uma comunidade baseada nestas coisas, nesses valores, né? Qual é a funcionalidade disto no conjunto? É um caso para estudar. Eu também não, vamos dizer, não. Eu sou capaz de imaginar vagamente as consequências disso, mas não tenho elementos para fazer uma descrição científica, né? Mesmo porque tudo isso está muito no começo ainda. Nós podemos, por imaginação, né, usar o método Weberiano, quer dizer, você exagerar aquele traço, você isola os demais traços. Né, e diz: bom, suponhamos que esta nova, né, moral do prazer sacrossanto se torne a regra fundamental. Né? Então, é claro que quaisquer objeções que haja a outras formas de prazer vão ter que acabar caindo mais cedo ou mais tarde. Inclusive, a objeção contra a pedofilia, contra o sadomasoquismo, ou contra o que é que se contra a bestialidade, etc., elas vão ter que acabar caindo. Tá certo? Nunca se fez, vamos dizer, nunca houve na história humana uma sociedade baseada no princípio do prazer, como diria o Dr. Freud. Nunca houve nenhuma, né? Quer dizer, todas têm que ter, vamos dizer, o predomínio do princípio da realidade. No Brasil, o que está se tentando fazer é uma sociedade baseada no princípio do prazer. Se querem isso realmente, ou se é apenas, como dizer, uma fantasia, ou se estão na zona intermediária, onde o sujeito não quer decidir se aquilo é uma fantasia ou realidade. Tá certo? Então, isso já assinala um estado de coisa mais ou menos psicótico. Né? Então, é isto o que caracteriza a fase que nós estamos vivendo. Um pouco por toda a parte, mas eu acho que no Brasil, mais de maneira mais extremada. Né? Porque o Brasil sempre foi, o Meira Pena fez a boa análise disso, sempre foi uma sociedade lúdica, tá certo? Onde o aspecto do divertimento, do prazer, ocupa um espaço maior do que em outras sociedades. Né? Mas a tendência atual de radicalizar isso, de levar às últimas consequências, e de fazer com que o prazer de uns tenha de ser um motivo de temor e de perseguição a outros, fala, mas isso é um caso inédito na história. Né? Você fala, mas nem no tempo dos Césares faziam isso. Ou seja, os Césares praticavam isso, mas não era lei. Não é isso? Então, Calígula, quando via um sujeito bonitinho, mandava capar para transformá-lo em sua esposa. Mas não tinha uma lei dizendo que as pessoas tinham que fazer isso. Era uma exceção. E isso não quer dizer que o comportamento do imperador fosse socialmente aprovado. Ele era socialmente aguentado, porque o homem tinha, né, a polícia, o exército a seu favor e ninguém podia reagir. Mas que as pessoas gostassem disso. Quer dizer, você gosta disso? Você está andando pela rua, o homem manda capar você, pô. Quer dizer, ninguém pode gostar de uma porcaria dessa. Então, não era lei, era apenas um costume de um indivíduo, de um grupo de indivíduos. Né? E hoje se pretende impor não somente o direito a essas coisas, mas a impossibilidade de criticá-las por qualquer meio que seja. Quer dizer, é um experimento inédito na história do mundo. Né? Por exemplo, você radicalizando, pelo método exagero weberiano, você imagina que após a imposição desses novos valores, a pedofilia seja liberada. Bom, ela não pode ser simplesmente liberada. Se ela for liberada, ela tem que em seguida ser legitimada socialmente como, vamos dizer, um valor. E, portanto, as críticas a ela também serão consideradas atitudes discriminatórias, hate speech, etc., etc. Não é isso? Então, isso quer dizer que o direito que o indivíduo tem, né, de se apropriar do corpo de uma criança de 12, de 5, de 6, de 7 anos, como seu objeto de prazer, vai ser uma coisa que também terá que ser consagrada em lei e defendida por instrumentos jurídicos contra qualquer crítica que será considerada discriminatória. E isto está para acontecer. Claro que todos esses processos, eles às vezes são detidos, eles são abortados no meio do caminho por algum fator, tá certo? Ou pela resistência popular, ou por impossibilidade intrínseca, por dificuldades técnicas que surgem no meio disso. Né? Eu, por exemplo, me pergunto quais seriam, se existe o casamento gay, quais seriam os critérios do divórcio gay. Né? Então, na impossibilidade de você definir, né, deveres conjugais recíprocos. Então, vamos dizer, as queixas de ordem sexual não poderiam ser jamais motivo para um divórcio. Qual seria também o conceito do adultério gay? Não é isso? Então, essas são dificuldades técnicas que naturalmente vão surgir, que fatalmente vão surgir com o tempo, que podem ser atenuadas na base da desconversa. Quer dizer, você faz. Hoje em dia as pessoas já fazem leis escritas com figura de linguagem, que pode ter qualquer interpretação que seja. Tá certo? Então, vamos dizer, a própria racionalidade do sistema jurídico está sendo apagada, já não, ela já não existe mais. Né? A lei é apenas, vamos dizer, as leis são imposições de interesses ou do governo, ou interesses de grupo de pressão. Então, a lei e o arbítrio deixaram de ser coisas distintas. Isso tudo são consequências sociais desse processo que você está falando aqui. Não é isso? Eu mesmo já citei em artigo, né, que daqui a alguns anos será proibido você perceber a diferença entre uma mulher e um homem vestido de mulher. Quer dizer, você vai perceber isso, claramente, mas você não pode expressar a sua percepção, porque isso será considerado uma coisa ofensiva. Não é isso? Também eu penso, quando introduziram aqui o negócio vamos dizer, a permissão para, vamos dizer, homossexualismo ostensivo no meio militar, acontece o seguinte: a separação de alojamentos de homens e mulheres é para impedir que pessoas que se desejam sexualmente de maneira muito intensa estejam, né, à noite deitadas no mesmo alojamento. Mas se o soldado homossexual tem esse direito, quer dizer, ele pode dormir no mesmo alojamento com as pessoas pelas quais ele tem desejo, por que que as mulheres também não podem? Então isso seria uma discriminação contra as mulheres, quer dizer, eles têm um acesso direto aos seus objetos de desejo, ao passo que as mulheres estão separadas deles por um muro. É um problema que fatalmente vai surgir, às vezes não de imediato, mas você não pode disfarçar que aquilo acontece. Às vezes esses problemas surgem e fica uma tensão permanente que não se expressa verbalmente. Ela vai mais ou menos para o inconsciente social, todo mundo está se sentindo mal por causa daquilo, mas não é uma expressão. Porém, as mulheres americanas são bastante, como é que diz, elas sabem exigir os seus direitos e dificilmente vão deixar de reclamar disso mais cedo ou mais tarde. Quer dizer, que se um gay pode dormir no mesmo alojamento com o namorado dele, por que que eu não posso dormir com o meu namorado no alojamento militar? Então, tudo isto é uma situação, vamos dizer, de uma confusão enorme. Não é isso? E essa confusão só pode ser administrada, tá certo, mediante, vamos dizer, a mentira e a manipulação. Quer dizer, você não pode ter mais uma administração estatal baseada, vamos dizer, em direitos e deveres claros, explícitos, em um sistema legal racional. Você vai ter que usar permanentemente a desconversa, a manipulação. Então, é um novo tipo de sociedade que está surgindo diante de nós na base desta proibição de perceber. Não é isso? Eu acho que esse é um dos temas mais importantes para a gente entender o que está acontecendo. Agora, chega um ponto onde não é possível entender mais. Onde não, simplesmente não há o que entender. Onde a coisa entra mesmo no domínio da psicopatologia. E por isso mesmo que eu digo, quando você pergunta, se a resposta a essa pergunta for sim, quais são suas implicações imediatas? É isso que eu estou dizendo. Umas são imediatas, outras são imediatas a mais longo prazo. Outra coisa também, tem as implicações reais e tem a percepção dessas implicações e a transmutação destas percepções em movimentos e reivindicações sociais explícitas, né? Que não são a mesma coisa. E também, daí ele pergunta, também seria esse, aspas, uma expressão minha, um mal do qual o Ocidente talvez jamais poderá recuperar-se? Não é isso? O que não quer dizer a humanidade não poderá recuperar-se, porque quando esse processo chegar, vamos dizer, na sua perfeição, se é possível você conceber, vamos dizer, a perfeição do caos, a sociedade estará totalmente indefesa e será dominada pelo Islã com a maior facilidade, assim, dominada na base da cuspida ou do grito. Quer dizer, você imagina uma população inteiramente, vamos dizer, orientada pela ideia do caráter sacrossanto dos prazeres, né? Intimidada de ferir, né, vamos dizer, as fantasias sexuais de quem quer que seja, como que essa população vai se defender, né, deste ingresso avassalador do Islã no Ocidente? Não tem defesa. Então, chega lá um ayatolá no meio da massa gay e gaysista, dá dois gritos, todo mundo vai obedecer, né? Vai ficar tudo aterrorizado. Como já, aliás, já ficam. Você vê que o temor das elites ocidentais de magoar muçulmanos não é por um bom sentimento que eles tenham com relação ao muçulmano, é medo simplesmente. Porque eles sabem que os muçulmanos não estão a fim de dialogar, nem de transigir, que eles exigem que se você não faz o que ele quer, eles cortam sua cabeça, explodem sua casa. Então, embora os muçulmanos sejam uma minoria no Ocidente, eles são a minoria ativa e composta de gente muito combativa. E onde se vai encontrar gente combativa do outro lado? Quem vai morrer pelo direito ao prazer? Pense bem. É uma coisa contraditória. Não é isso? Me lembra o filme do Woody Allen, onde o condenam à morte e ele diz: oh, mas isso será um tremendo atraso para a minha vida sexual. Quer dizer, você pode morrer por valores que são superiores à vida. Tá certo? mas por valores que decorrem da vida, como, por exemplo, o prazer, não tem sentido morrer. Não é isto? Então, por exemplo, você pode arriscar a vida por uma certa quantia de dinheiro, mas se você espera ficar vivo para poder gastá-lo, ou pelo menos poder transferi-lo aos seus descendentes, tá certo? Então eu pergunto eu, quantas pessoas morrerão, tá certo, pelo direito ao prazer em face do desafio islâmico? Eu acho que ninguém, e a gente está vendo que realmente é assim, quer dizer, todo mundo recua. Então, bom, isso pode ser o fim da civilização ocidental e a islamização do mundo. Muito bem, eu acho que hoje não dá mais tempo para responder pergunta nenhuma. Tenho... Só vou responder aqui a pergunta do Gustavo Noronha. O advento do cristianismo, no qual o senhor diz que o entendimento da vinda do Cristo só foi possível devido à filosofia grega que o precedia, logo pode-se colocar no surgimento da filosofia em Sócrates, Platão e Aristóteles como uma forma de ação divina pré-planejada por Deus? Olha, eu já pensei nisso. Você vê que tem certas escolas esotéricas islâmicas que consideram Platão e Aristóteles como profetas. E talvez não estejam tão errados assim. Eu vejo que quando foi necessário recorrer a Platão e Aristóteles para estruturar a teologia católica, então a filosofia grega entra não como um acréscimo externo, mas como uma força estruturante que dá ordem interna àquilo. Isso seria, vamos dizer, impossível se não houvesse uma espécie de harmonia pré-estabelecida. Quer dizer, quando os teólogos escolásticos descobriram ali as obras de Aristóteles, ficaram maravilhados, que era aquilo que eles estavam precisando para botar ordem na coisa. Você não pode esquecer que a teologia católica, ela não surge como uma doutrina organizada desde o início. Não. Assim, o sujeito, as primeiras gerações estão simplesmente transmitindo ao seu público o que um negócio que chama evangelho, quer dizer, a boa notícia. Eles estão contando uma história. Aconteceu assim, papapá, papapá, o filho de Deus veio e fez isso, mais aquilo. Prometeu, mas o que é isso? É uma doutrina? Não, isso é uma história, isso é uma narrativa. Né? Agora, a narrativa suscitava perguntas, e as perguntas podiam tomar a forma de objeções, e até de objeções hostis. E daí os camaradas se viam obrigados a fornecer razões de credibilidade. E essas razões começaram a ser oferecidas esporadicamente, assim, de maneira avulsa. Não formava doutrina, né? Então, podia haver explicações até contraditórias. E muitas explicações que eram também inválidas, mas que funcionavam na hora para isso, aquele público. Bom, chegou uma hora que, vamos dizer, o número dessas explicações, dessas justificações, dessas argumentações já era tanto que precisava botar alguma ordem. E foi com vista disso que surgiram, então, as tais das sumas. Mas as sumas não seriam possíveis sem as técnicas criadas por Platão e Aristóteles. Então, isso aí é muito importante. Quando eu digo que o cristianismo não é uma doutrina, o cristianismo é uma sucessão de fatos, bom, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Tá certo? E que só se estrutura como doutrina muito tardiamente. É claro que essa transformação, naquela altura, já era absolutamente necessária. Tá certo? Porque a igreja já era a influência dominante entre os intelectuais. Bom, e intelectual não se contenta com ouvir uma história e achar lindo, né? Ele vai querer saber o porquê, e começa a fazer pergunta, e pode ser até pergunta cretina, mas alguma resposta tem que haver. E se as respostas não conferem entre si, então era melhor não ter dado nenhuma, porque as duas respostas se anularão uma à outra e colocarão você numa situação difícil. Então a necessidade de estruturar, de organizar, é tardia. E você vê, no que diz respeito à parte da teologia moral, a primeira coisa realmente organizada foi com Santo Afonso Ligório, no século XVIII. Também, veja, tem coisas que as pessoas não pensam. Você vê, a ideia de dogma, essa só surge no Concílio de Trento. Então, você diz, ah, a religião é uma religião dogmática. Não, a religião cristã não começa a ser uma religião dogmática a partir do Concílio de Trento. Quer dizer, antigamente, você tinha antes disso, você tinha uma enorme variedade de opiniões. Tá certo? Vamos dizer que coincidiam assim vagamente no todo, tá certo? Mas a ideia de separar o que é mera doutrina do que é dogma, isso só surge no Concílio de Trento, quer dizer, muito tardiamente, né? Então, bom, eu creio que isso de alguma maneira, se não responde, pelo menos deixa insinuado uma possibilidade de resposta. Eu não sei dizer se o advento de Platão e Aristóteles foi pré-planejado, tá certo? Mas, pelo menos, foi providencial. É isso. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.